meus olhos estão tristes. Penso até que vou morrer. Por que você age assim, querendo me ver sofrer? Você não tem o sono.